Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler para você no livro de 2 Reis, capítulo 17, no verso 39, uma promessa que eu desejo para a minha vida, eu desejo para a vida dos meus filhos, eu desejo para os meus amigos e eu desejo para você. A Bíblia diz, 2 Reis, capítulo 17, no verso 39, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará da mão de todos os vossos inimigos. Queridos, todos nós temos inimigos. Davi falava, Senhor, livra-me dos meus inimigos ocultos, aqueles que eu nem sei que estão me fazendo mal, mas estão me fazendo mal. E por que isso ocorre? Por uma simples palavra, inveja. E porque às vezes a pessoa não vigia e ela é usada por Satanás, porque Satanás vem para roubar, matar e destruir. Então levanta pessoas para te atacar, para te desejar o mal, para querer o teu fracasso. São pessoas invejosas, pessoas que querem ver o quê? Só o mal. Às vezes você nem sabe, a pessoa nem conhece teu nome, não sabe nada de você, mas te deseja o mal. Isso vem da parte do inimigo, de Satanás. Mas Deus está falando para você aqui, para você temer a Deus. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará da mão de todos os vossos inimigos. Queridos, que essa bênção te alcance. Que essa bênção faça com que a tua casa seja protegida. Com que os teus negócios, o teu emprego, a tua saúde, o teu casamento. Existem pessoas que, infelizmente, até na igreja, olha para o marido e fala assim, puxa, aquela mulher podia morrer para eu casar com aquele marido. Ou olha para o marido e fala, poxa, ele podia morrer, eu bem que casaria com aquela viúva é linda. Na igreja, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Que Deus te guarde, que Deus me guarde, e que possamos receber da mão do Senhor livramento contra todos os nossos inimigos. Nós vamos orar com o pastor Hélder. Desde já receba a bênção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Maravilhoso, Senhor, é o teu nome. Nós colocamos, papai, todos que nos ouvem pela rádio, pela internet, que a tua presença, que é magnífica, restauradora, que traz cura, que faz de um vale de ossos secos se transformar num grande exército, num exército poderoso e vitorioso, porque quando o Senhor dá ordem, até a morte morre, porque o Senhor é o Deus da vida e da morte. E por isso, papai, te pedimos, haja aonde há desesperança, aonde há frustração, trabalhe nos corações, traga alegria, traga refrigério, traga paz. Nós abençoamos a sua vida que nos ouve, você que quer casar e que está com dificuldade financeira, receba uma provisão do nosso Deus. Você que está com problema financeiro, receba a graça do nosso Senhor Jesus. Você que está com problema de enfermidade, eu quero ministrar agora uma cura física, uma cura emocional, uma cura espiritual, e nós repreendemos todo o espírito das trevas e ordenamos Satanás bata em retirada, porque aonde Cristo se manifesta, a luz dissipa todas as trevas. Eu abençoo a sua vida. Receba, meu amado, a bendita, a gloriosa e a majestosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e fique com Deus em Cristo Jesus. Amém. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços. tua presença. Em tua presença existe um lugar. Existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença. Em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir. Onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor. Em tua presença, Senhor. Eu quero estar e mergulhar, descansar. Meus amados, nós temos recebido muitos e-mails de pessoas com problemas no casamento, com problemas de relacionamento conjugal, e isso tem sido uma constante. Lá de Caeté, da Bahia, uma mulher, não vou falar o nome dela, está pedindo pelo seu casamento. O casamento é uma bênção, é uma dádiva do nosso próprio Deus. Eu quero dizer a vocês que o que Deus uniu, o homem não separe. E quando a gente entende essa dimensão da aliança bendita e poderosa que Deus faz para com o casal, de um homem para com uma mulher, de uma mulher para um homem, meus amados, nós começamos agora a enxergar sobre uma nova ótica, porque se Deus exige que nós permanecemos casados, porque Ele abomina o divórcio, então é o próprio Deus que vai nos dar a instrumentabilidade, vai nos dar a capacidade de mantermos casados. Aliás, eu vou um pouco mais longe, é o próprio Deus que falará onde a gente não fala, que agirá aonde a gente não pode agir. Então, a primeira coisa que um casal precisa fazer é crer nesta aliança que Deus fez com o homem e com a mulher. Além disso, o casal precisa mortificar a carne. Quantos casamentos não dão certos porque o orgulho está falando mais alto, ninguém dá o braço a torcer e cada um tem dificuldade em literalmente liberar perdão e fica uma relação desgastada, uma relação onde se trocam farpas, onde o desrespeito se torna muito grande. Mas, quanto mais nós mortificarmos a carne, o nosso próprio eu, quanto mais nós deixarmos que o Espírito Santo aja em nossas vidas, mais nós teremos capacidade de perdoar, mais nós teremos capacidade de amar, mais nós teremos sabedoria para saber lidar com as dificuldades. Se você me perguntasse quais são as duas principais palavras para uma edificação, uma reconstrução ou manter um casamento bendito, eu diria a você: oração e diálogo. A oração e o diálogo são fundamentais para termos um bom relacionamento. Que quando nós oramos, Deus trabalha por nós. Quando nós oramos, Deus fala onde a gente não fala. Quando nós oramos, Deus nos transforma. E o diálogo significa colocar para fora com sabedoria, com respeito, o que você está se sentindo, o que você deseja, o que você quer. Mas, infelizmente, as pessoas têm essa dificuldade de se expressar, sobretudo os homens. Aprenda a abrir a boca com amor, com carinho e com sinceridade, e você será restaurado por meio das orações e pelo poder de Deus. Deus abençoe cada casamento, em nome de Jesus, e você de Caeté, da Bahia, em Cristo Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no livro de Marcos, capítulo 4, no verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedida a multidão, levaram assim como estavam no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós vemos aqui uma situação em que Jesus, ele dá uma ordem. Naquele dia, disse Jesus: passemos para outra margem. Quantas vezes Deus coloca no seu coração para você fazer uma coisa, porque a palavra de Deus diz: Deus é quem realiza em vós tanto querer quanto realizar, e você começa a fazer aquela coisa e a coisa parece que não está dando certo. E eu quero chamar a sua atenção para duas coisas. Você leu aqui que veio uma situação de tempestade, Jesus estava o quê? Dormindo sobre o travesseiro. Jesus é aquele que gosta de conforto, ele quer te dar conforto, ele sabe que determinadas situações na sua vida você precisa o quê? De descanso. Marcos 6,31, a palavra de Deus diz: voltando os apóstolos da presença de Jesus, e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado, disse Jesus: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto. Jesus sabe que quando você está trabalhando firmemente na obra dele, você precisa de momentos de descanso. Mas eu quero meditar com você ainda, Marcos, capítulo 4, no verso 35, diz: então foram a um lugar chamado Getsêmane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia, e lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro e Simão: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. Veio pela terceira vez e disse: ainda dormis e repousais? Basta. Chegou a hora, o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. Queridos, o que eu quero meditar com você no dia de hoje? Quando veio a tempestade, Jesus estava o quê? Dormindo. Os discípulos estavam acordados. Quando, no Getsêmani, Jesus pede para eles orarem, Jesus estava acordado e os discípulos é que estavam dormindo. E dormiram por 3 vezes. Queridos, quando você passar uma tempestade e você puder dormir nessa tempestade, significa que você vai ter autoridade para repreender os ventos e repreender a chuva. O que acontece na prática, amados? Quando você está diante de uma tribulação, de uma angústia, de uma situação em que você, no seu coração, tem paz, Deus te deu autoridade para você repreender essa tempestade. Isaías 30:15, a palavra de Deus diz: em vos converterdes, em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a tua força. Quando vem a tempestade, você dorme, você sossega o seu coração, Deus trabalha por você. Nessa luta você não tem que pelejar, o Senhor peleja por você. Mas quando você realmente precisa estar acordado, buscando o Senhor, orando, para que não entreis em tentação, você dorme, aí o sangue de Jesus tem poder. Queridos, que você tenha discernimento de Deus espiritual. Tempestade não é lugar para você ficar desesperado. Tranquiliza teu coração. Deus, ele tem o controle da situação nas mãos. Mas quando você tem que estar ali de joelho, orando, clamando e buscando ao Senhor, esteja, não esteja como Pedro, Tiago e João, dormindo 3 vezes. Nenhuma hora sequer conseguiram ficar em oração. Misericórdia. Então, Jesus sabia que na tempestade ele podia dormir. Mas Jesus também sabia que na hora da decisão que ele tinha que tomar, ele tinha que estar o quê? Vigilante em oração. Que possamos ter esse discernimento que Jesus teve. Que Deus te abençoe. Fique você na paz do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora Pastor Helder Rodrigues. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós hoje falaremos acerca do julgamento ao próximo. Está em Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 1. Veja o que diz as Sagradas Escrituras: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e à medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seus próprios olhos, no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócritas, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Meus amados, esse é um texto duro. E de fato, de verdade, o Sermão da Montanha são os princípios de Deus colocados em prática. Todo ele faz com que nós reflitamos e possamos meditar como estamos nos comportando. Todo ele nos ensina o caminho reto, o caminho certo a ser seguido. Veja que ele diz para nós não julgarmos. Por quê? porque o julgamento só pertence a Deus. Eu não me refiro aqui a juiz num tribunal que ele foi vocacionado para isso, não. Eu falo de uma relação de você julgar o seu vizinho, o seu irmão na fé, você julgar as pessoas que estão à sua volta, e quando nós fazemos isso, nós estamos nos colocando numa posição, de superioridade. Portanto, não seja assim na sua vida, que você possa ter a compreensão que somente o próprio Deus pode julgar, porque somente Ele é justo, somente Ele é perfeito, somente Ele é irrepreensível. E nesse sentido Ele diz, tire primeiro a viga que está no seu olho para tirar o cisco que está no seu irmão. Então ele coloca, obviamente, um objeto muito maior nos nossos olhos do que no nosso próprio irmão. É porque somos ávidos em ver o problema, porque olhamos o problema do outro facilmente e temos muita dificuldade de reconhecer os nossos próprios problemas. Meus amados, e quando nós fazemos isso, nós damos direito ao outro nos julgar. Nós damos direito ao outro fazer o que nós fazemos. Nós damos o direito ao outro também de se tornar o juiz sobre a nossa vida. E ele ainda vai mais longe. Ele fala, na mesma proporção, na mesma medida que alguém te julgar, te julgarão. Este julgamento é um julgamento leviano, é um julgamento da boca, é um julgamento que leva à condenação do outro, mas um líder, por exemplo, espiritual, que chega para um irmão da fé, uma ovelha, e fala, olha, você está fofocando, você está no caminho errado. Isso não é um julgamento, isso é uma exortação, é uma repreensão para conduzir ele no caminho da verdade. O julgamento é quando alguém quer se colocar acima do outro ou se coloca numa condição que é melhor do que o outro, mas quando nós estamos falando de um problema em amor, na hora certa, do jeito certo, em particular, e que tem a finalidade, a motivação de ajudar o outro, isso não seria um julgamento, isso seria você estar orientando e abrindo os olhos da outra pessoa para que ela possa aprender a andar no caminho santo, no caminho da verdade. E ele diz, hipócritas. Por que hipócritas? Porque a gente julga o outro e não vê o nosso problema. Que a gente possa viver na dimensão de que Cristo estabeleceu a cada um de nós. Que nós possamos, meu querido, não julgar, porque o julgamento é um ato do orgulhoso, mas o humilde compreende o outro, porque ele reconhece as suas falhas, os seus defeitos, os seus percalços, as suas incoerências. Quanto mais humilde nós formos, mais nós iremos compreender o outro. Quanto mais humildes nós formos, menos nós iremos julgar o nosso semelhante. Eu te pergunto, o quanto você tem julgado? Isso demonstra, em grande parte, se você é ou não uma pessoa orgulhosa. Que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós, em nome de Jesus. Caminho Santo. Querido ouvinte, eu quero agradecer a tua audiência, pedindo que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça. Obrigado por você nos acompanhar nesses programas. Todos os dias, nesse horário, passe esse programa, programa Caminho Santo. Que Deus possa estar te fortalecendo, te abençoando. Eu quero deixar uma orientação no livro de Isaías, capítulo 26, no verso 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Queridos, a palavra de Deus diz que nós devemos irai e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quando você estiver com muita raiva, quando você estiver, entra no teu quarto, fique isolado, espera um pouco, deixa o sangue esfriar, e aí comece a mudar a sua mente. A pessoa te atacou por quê? Porque ela está sendo usada, porque ela está sendo instrumento nas mãos do inimigo. Comece a mudar o teu pensamento no sentido, reverta a situação em teu favor. Pense coisas boas, pense que Deus está te protegendo, que tem uma finalidade esse ataque. Não é para te destruir, é para te fortalecer, é para que você saia e mais abençoado possível. 1 Pedro, capítulo 5, no verso 10, diz: Ora, o Deus de toda graça, em Cristo, vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Quando vem um ataque, quando vem uma luta sobre a tua vida, é para você ficar mais aperfeiçoado, mais forte, mais firme e mais fundamentado. Então, vai pois, povo meu, entra no teu quarto, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira. Que Deus te abençoe, receba um beijo no seu coração e fique na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. Eu quero te convidar a estar acessando o nosso site pregaçõesevangélicas.com.br, sem se cedilha e sentiu, pregaçõesevangélicas.com.br. Lá nós temos arquivos de programas, nós temos muitas pastorais escritas, são curtas, que vão trazer edificação à tua fé. Nós queremos agradecer o teu carinho, a sua audiência, e que você possa continuar cada dia mais crescendo na graça e na bondade do nosso Deus. Eu deixo um versículo para alegrar o seu coração e fortalecer o teu espírito. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Diz a palavra de Deus que pelo divino poder, Deus nos deu tudo o que necessitamos para termos uma vida plena e uma vida piedosa. Tudo vem de Deus, tudo nasce de Deus, toda boa dádiva vem do Pai das Luzes. Por isso, adore o Senhor em todo o tempo, seja alegre em todo o tempo, e que Deus te abençoe neste dia de uma maneira poderosa e bendita em Cristo Jesus. E até amanhã, se Deus assim nos der graça. Obrigado. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação: Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.